mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Glória a Deus. Às vezes, amados, é só você e Deus mesmo, e mais ninguém, né? Temos que contar ao nosso Deus, porque Ele tudo resolve nossas vidas, né? Então não adianta a gente contar nossos problemas para terceiros, que eles não vão resolver. Mas Deus, Ele sempre tem uma resposta maravilhosa para mim e para você, né? Então conte para o Senhor o que você está passando, o que você precisa. Como aquele hino diz, né? Eu tenho um Pai, né? Nós temos um Pai. Não precisa de religiosidade, não precisa de uma palavra bonita, né? Só precisa você falar do seu jeito, como é que você quer falar com seu Pai. Temos um Pai. Chame por Ele, amém? Então, amados, vamos, né, nos deleitar nessa manhã na palavra do Senhor. O Senhor me deu uma palavra nessa manhã, né? Uma palavra linda. Umas lições que vamos ter aqui dessa palavra, né? Mas antes dessa palavra, eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha filha, Emila. A vida do meu neto, José Abner, que estão ali ligadinhos na nossa programação, né? O maior dos milagres que o Senhor fez também na minha vida, que Ele fez vários, e um dos maiores é o meu neto, né? É a minha descendência, é ver a minha descendência. Então, eu sou grata ao Senhor pela vida da minha família, né? Pela vida do meu filho também, pela vida do meu esposo, né? Pela vida de todos que estão ao meu redor. Que o Senhor os abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Então eu vou falar um pouco da palavra de Deus, né? E no finalzinho eu vou colocar uma música dedicada a todos eles nessa manhã. Um cheiro pra você, meu amor. Vovó te ama. A nossa meditação de hoje na palavra. Você que tem Bíblia, né? Abra sua Bíblia. É bom a gente estar com a Bíblia aberta para ver se realmente estamos falando a verdade do Evangelho. Não falando de mim, da pessoa, mas da pessoa de Jesus. Certo, amado? Então, a lição de hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre uma tempestade que Jesus passou. E que nós todos passamos, né? Um dia, todos nós vamos passar por essas aflições. Todos nós vamos passar, não tem como. Porque é como no início eu já falei que a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, né? Nós vamos ter aflições. Mas o Senhor pede para que nós tenhamos bom ânimo, né? Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gosto muito desse momento aqui. Amados, independente da circunstância que estamos vivendo, todos passam por momentos de tempestade, não é verdade? Quem nunca passou pelo momento de tempestade? Veja o que Jesus ensinou a respeito disso. Após passar o dia ensinando a multidão que se aglomerava, nós vamos ver isso aqui em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Após Jesus ele ter passado o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomerava à beira do mar, Jesus, ele muito provavelmente cansado, né? Ele ordena aos seus discípulos que entrem no barco para atravessarem para outra lado da margem do Mar da Galileia, onde se encontrava. Lá ficava a região chamada de Gadara, onde Jesus iria libertar um homem que estava possesso de um espírito imundo. No decorrer da travessia, amado, enquanto Jesus dormia calmamente na popa do barco, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. E vendo que não teriam condições de sair daquela situação, apavorado, eles clamavam a Jesus. Eles clamando ao Jesus. Mestre, não te importas que morramos? No versículo 38 ele diz. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outra versão, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. Emudece. O vento se aquietou e fez uma grande bonança. Aleluia. Então ele disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Como assim, amado? Jesus, então, ele repreende o vento, manda o mar se aquietar, e além de acalmar os discípulos, deixa algumas lições que valem para todos nós, principalmente nos dias que estamos vivendo. Primeiro, Jesus está nos dizendo que as tempestades são inevitáveis. Não tem como evitar as tempestades. Por isso, nós devemos estar aos pés do Senhor, para quando as tempestades virem, sabermos que Ele está do nosso lado. Saber que Jesus está ali, que não está dormindo. Que Jesus está conosco. De forma geral, temos a tendência, amado, de acreditar que todas as tempestades que passamos são resultado de nossa desobediência. Foi assim com Jonas, por exemplo, lembra? Ele desobedeceu. E por isso se viu em uma grande tempestade. Sendo assim, quando passamos por um momento difícil, é muito comum buscar em nossa memória, né? Tentando achar algum erro ou pecado cometido no passado. Eu, estudando o livro de Jó, eu vi, amado, que quando Jó estava ali, doente, sozinho, vieram os amigos dele conversar com Jó. E o que eles perguntavam, o que eles diziam a Jó era isso: Jó, o que foi que você fez, Jó? Que pecado você cometeu, Jó? Por que você se encontra desse jeito? Então, amado, a ajuda que eles deram a Jó era essa. Entendeu? Só de colocá-lo mais e mais para baixo. Perguntando em que momento Jó desobedeceu a Deus para estar vivendo daquela forma que ele estava vivendo. Mas aqui nós percebemos que isso não é uma regra. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. E eles prontamente obedeceram. Então os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Mas mesmo assim, eles passaram por uma tempestade, né? Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Passaram o dia inteiro ouvindo e fazendo sua obra. Mas tudo isso não os livrou da tempestade. Então, amados, isso quer dizer o que a mim e a você? Que mesmo que estejamos aos pés do Senhor, fazendo a obra do Senhor, tudo, nos doando, mas não estamos livres de passar por tempestades em nossa vida. Um dia, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Isso nos mostra que, independentemente da circunstância que estamos vivendo, todos passam por momentos de tempestades. Elas são inevitáveis. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição, como eu comecei hoje, né, em João 16:33. Quando ele escreveu sua primeira carta, o apóstolo Pedro não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse que os irmãos em todo o mundo passavam pelo mesmo sofrimento. Lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 5, versos 9, o apóstolo Pedro diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Perdão. Diz assim: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Então, Pedro, ele diz assim: olhe, fique firme. Tenha fé que não é só vocês que estão passando por aflições e por momentos ruins, não. No mundo, muitas pessoas iguais a vocês estão passando por aflições. Então, tenham fé e fique firme. Foi isso que ele disse. Então, amados, Jó, ele perdeu tudo também, né? Mas se não perdeu sua fé em Deus. Deus não livrou Daniel da fornalha, mas o salvou do fogo. Não o livrou de passar pela cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Foi preso, perseguido, apedrejado. Apanhou injustamente, naufragou, mas isso não o parou, jamais. Por isso, a síndrome do coitadinho não combina com quem é cristão. Temos que estar preparados para as tempestades, que certamente em algum momento ou outro virão, e não podemos deixar que ela nos pare, porque qualquer coisa a gente quer parar. Qualquer coisa a gente diz: não vou mais à igreja, não vou mais orar, não quero mais saber, não é verdade? Por tão pouco. Paulo, amado, ele passou por tantas injustiças, foi apedrejado, foi preso. Eu me lembro que uma das epístolas de Paulo, ele escreve ao filho da fé dele, Timóteo, e diz: Timóteo, uma vez eu digo alegrai-vos, mais uma vez eu digo alegrai-vos, alegrai-vos. Ele pede que os crentes se alegrem. Não fiquem tristes, não, porque ele está ali preso. Porque ele disse que não tinha sua vida por preciosa. Paulo sabia o Deus que ele cria. Então, amados, as tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades, elas são imprevisíveis. Quando menos esperamos, elas acontecem. Além de serem inevitáveis, as tempestades também, elas são imprevisíveis. Pense comigo, o mar da Galileia, conhecido por suas tempestades fortes e repentinas, uma realidade até hoje, comentando sobre isso, compartilhou uma experiência. Um pastor compartilhou essa experiência passando por essa tempestade. Quando ele cruzava o mar numa tarde de verão, e aí começou uma grande tempestade, né? Então ele viu que ali, boa parte dos discípulos naquela época, eles eram pescadores, ou seja, estavam habituados a lidar com mais suas tempestades, né? Ou seja, tempestades, vendavais, temporais. E talvez você esteja perguntando: por que todas as informações? E a resposta é a seguinte: para mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local e mesmo tendo experiência, eles foram pegos de surpresa, né? Então não devemos ficar, amados, achando que está tudo bem e que a nossa rotina é essa, não. Os discípulos já estavam acostumados, eram pescadores. Mas naquele momento eles se apavoraram com aquela tempestade, com algo que aconteceu de repente. O mesmo acontece conosco, não importa o quanto conhecemos e o quanto temos de experiência, né? As tempestades da vida nos pegam de surpresa. Uma enfermidade, uma traição, uma crise familiar, uma crise financeira, né? Um acidente ou até mesmo uma crise mundial. Como a gente passou agora, né? Uma pandemia inesperada. Como essa que estamos vivendo, elas chegam sem avisar e nos pega de surpresa. Apesar, amado, dos evangelhos descrever problemas, Imaginar que, confiando em sua experiência e sua própria força, em primeiro lugar, os discípulos tentaram resolver o problema sozinhos. Afinal, muitos ali eram pescadores experientes. Muito provavelmente, eles já tinham passado por situações semelhantes. Mas se essa tempestade era diferente? O Evangelho de Mateus registra o seguinte: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundaram o barco. Né? Lucas também comenta: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam perigo. Era uma tempestade. Era tão forte que eles acharam que iam morrer e disseram: Mestre, não te importas que morramos? Né? Então a tempestade era muito forte. Aquela tempestade era diferente de todas que eles tinham enfrentado antes, né? De forma que, se não fosse a interferência de Jesus, eles teriam morrido ali. Então o grande acerto dele foi: enquanto havia tempo, clamou ao Senhor. Clamou por ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Presta ajuda a Deus. Então, amados, trazendo para os nossos dias, muitas vezes não agimos da mesma forma, né? Ao invés de prontamente buscarmos o Senhor Jesus, quantas vezes não confiamos em nosso próprio braço, né? Quantas vezes não confiamos em nossa própria capacidade? Quantas vezes não tentamos usar nossos próprios recursos? Ou quantas vezes não tentamos resolver do nosso jeito? É, a nossa postura tem que ser de completa dependência de Cristo. De forma que, quando as ondas das tempestades da vida começarem a se formar, temos que clamar por sua ajuda o quanto antes. Então, amados, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E para finalizar, eu quero dizer, amados, que eu imagino que mais difícil para os discípulos não tenha sido a tempestade, mas o sono de Jesus, enquanto ela acontecia. Então, o ato de dormir calmamente em seu travesseiro, enquanto um verdadeiro vendaval assolava o barco, levou-os a pensar que ele estava indiferente quanto ao perigo que passaram, né? E nós não temos também muitas vezes a mesma sensação, né? Não nos perguntamos o que aconteceu, não nos perguntamos se Deus não está dormindo. E o Salmo 121 nos responde isto: ele é o nosso protetor, que não dorme e estará sempre alerta para nos guardar. Glória a Deus. Então, amados, Deus, ele não dorme e está sempre conosco para nos salvar das tempestades, das dificuldades e tribulações que passamos. Fique com essa palavra nessa manhã. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, falando de Jesus e dizendo o quanto ele é bom, o quanto ele nos protege, o quanto ele nos levanta. Ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Então, que tenha uma tarde abençoada no Senhor, né? Não saia da presença dele. Eu sempre digo: Senhor, aonde eu estiver, se a sua presença não for comigo, não me permita que eu vá. E a presença do Senhor está aqui comigo, amado. Eu sinto a presença dele. Então, fique com Deus. E até a próxima, se assim o Senhor me permitir. Amém?